Estamos em www.maisradio.com. Este é o Riff Service e eu sou Gabriel Souza. E o Riff Service desta semana é dedicado a lançamentos, a álbuns lançados pela editora EMI e as suas subsidiárias dos vários países. E vamos iniciar com o clássico maior da carreira dos Whitesnake, o álbum 1987, que foi lançado em 1987. E deste álbum resolvi escolher a música Bad Boys. Para vocês, Whitesnake, Bad Boys. Yeah. E após Whitesnake, ficamos com a outra banda britânica, Demi, os Thunder. E do álbum Behind Closed Doors, ficamos com a música Ball and Chain. E terminamos esta sequência com a banda Vixen. E do segundo álbum da banda, o álbum Rev It Up, ficamos com a música Wrecking Ball. E vamos agora para uma nova sequência, e é uma sequência cantada em duas línguas latinas, em primeiro lugar por uma banda italiana e depois duas músicas em castelhano, por uma banda argentina e por outra espanhola. E vamos iniciar a sequência com a banda italiana, os Dam, e do álbum Tra Cielo e Terra, vamos ficar com a música Voglia di Vivere. Para vocês, Dam, Voglia di Vivere. Y en su equipaje la ilusión. distante e solitária. Nadie jamás le comprendió, tan solo su diario. Sabe que sufre un mal de amor, hasta que un día decidió buscar una nueva vida. Cambia las reglas del juego, quiere intentarlo de nuevo. Sabe que puede ganar y encontrar un lugar donde E após Dan, ficamos com os argentinos Bravo. E do álbum No Es Como Ayer, ficamos com a música Dámelo Otra Vez. E terminamos esta sequência com os espanhóis Sangre Azul. E do álbum El Silencio de la Noche, ficamos com a música No Mires Atrás. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar ao Reino Unido. E vamos voltar ao Reino Unido com ASAP. Adrian Smith and Project, que em 1989 lançou o seu único álbum, o álbum Silver and Gold. Para vocês, ASAP, Adrian Smith and Project, Fallen Hero. Yeah. Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E após Adrian Smith and Project, continuamos com uma banda britânica, os A Wasted, e do álbum Save Your Prayers, ficamos com a música Wild Night. E terminamos esta sequência com os Boston, e do álbum Corporate America, ficamos com a música Someone. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com duas baladas. E vamos iniciar com Sebastian Bach, que no ano 2007 lançou o álbum Angel Down pela EMI Records. E deste álbum resolvi escolher a bela balada By Your Side. Para vocês, Sebastian Bach, By Your Side. E nesta sequência de baladas, após o ex-vocalista de Skid Row, Sebastian Bach, ficamos com os germânicos Kissing Dynamite. E do álbum Steel of Swabia, ficamos com a música Live For Me. E vamos agora para uma nova sequência, e é uma sequência com três nomes mais underground. E vamos iniciar a sequência com os canadianos Von Grue, que em 1992 lançaram o álbum homónimo Von Grue, e deste álbum resolvi escolher a música House of Dreams. Para vocês, Von Grue, House of Dreams. E após Von Groove, ficamos com os Cats in Boots. E do álbum Kicked and Clawed, ficamos com a música Evil Angel. E terminamos esta sequência com os suecos Dalton. E do álbum The Race Is On, seu primeiro álbum lançado em 1987, ficamos com a música I'm On The Run. E vamos agora para uma nova sequência com um som ligeiramente mais melódico. E vamos iniciá-la com os canadianos Alias. E do álbum Never Say Never, vamos ficar com a música Wild Wild One. Para vocês, Alias, Wild Wild One. Yeah. This song was brought to you by an old friend of the band called Mr. Daniels. And if you have any questions, please call 1-900-GET-JACK. Do we wanna get rocked? E após Alias, ficamos com os dinamarqueses Fate. E do álbum A Matter of Attitude, ficamos com a música Hunter. E terminamos esta sequência com os suíços China. E do álbum Natural Groove, ficamos com a música Blame It On Jack. Penso que seja Blame It On Jack Daniels. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com três nomes mais conhecidos. E vamos iniciar com os Helix. E do álbum No Rest for the Wicked, vamos ficar com a música Heavy Metal Love. Para vocês, Helix, Heavy Metal Love. Oh, E após Helix, ficamos com os norte-americanos Great White. E do seu primeiro álbum, o álbum Great White, ficamos com a música Stick It. E terminamos esta sequência com os australianos Airborne. E do álbum Running Wild, ficamos com a música Fat City. E vamos agora para uma sequência de baladas. E vamos iniciá-la com o Signal. E do álbum Loud and Clear, vamos ficar com a música Could This Be Love. Para vocês, Signal, Could This Be Love. Tell myself, I know this feeling can't be real. E nesta sequência de baladas, após Sino, ficamos com Zeno, a banda de Zeno Rod. E do seu primeiro álbum, o homónimo Zeno, ficamos com a música Love Will Live. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service, e o som vai aumentar de peso. E vamos ter os Queensrÿche para iniciar a sequência. E do álbum The Warning, vamos ficar com a música Deliverance. Para vocês, Queensrÿche, Deliverance. E nesta sequência com maior peso, após Queensryche, ficamos com os dinamarqueses Jackal. E do álbum Rise, de 1990, ficamos com a música Stealing Hearts. E vamos agora para a última sequência deste nosso Riff Service, dedicado a lançamentos da EMI. E vamos iniciar a última sequência com o álbum The Cosmos Rocks, álbum dos Queen com Paul Rodgers. E a banda não se chama Queen, mas sim Queen and Paul Rodgers. E do álbum The Cosmos Rocks, vamos ficar com a música Celebrity. Para vocês, Queen and Paul Rodgers, Celebrity. Celebrity, wanna be a celebrity. e é com o maior clássico da carreira dos Deep Purple, Smoke on the Water, que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Queen and Paul Rodgers e a música Celebrity. Continuamos com Russ Ballard, o eterno Russ Ballard, que nos apareceu aqui com a música Dream On, música retirada do álbum The Fire Still Burns. E terminamos, tal como eu já havia dito, com os Deep Purple e do álbum Machine Head ficamos com a música Smoke on the Water. E é com Smoke on the Water, The Fire in the Sky, que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo-vos a todos o desejo de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Este é o Riff Service. Estamos em www.maisradio.com e eu sou Gabriel Souza. Rock on! Once we were Да, освен актьори, искате да ви спе още една музикална ръка. Искате ли още?